Segurança Legal, episódio 199, gravado em 13 de maio de 2019. Tema livre. Nesse episódio, fazemos um bate-papo sobre alguns temas recentes da área de segurança da informação e do direito da tecnologia. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Vibe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. As nossas redes sociais, vocês já sabem, é o Segurança Legal, tanto no Twitter, no Facebook, YouTube também, youtube.segurançalegal.com, Spotify, podcast@segurançalegal.com, e também não se esqueçam, temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/segurançalegal. Nós agradecemos muito a todos os nossos apoiadores e também convidamos, fazemos o convite aqui para aqueles que ainda não apoiam, se acharem que vale a pena contribuir aqui com esse projeto que a gente já mantém desde 2012, fiquem à vontade, vocês serão muito bem-vindos aqui na nossa casa, na casa do Segurança Legal, né, Vinícius? Exatamente. Que a gente não tem endereço físico ainda para fazer uma churrascada, mas quem sabe. Quem sabe no futuro, né? Por enquanto é a casa do Guilherme. Não, né? Não. Mas o pessoal já chegou a comentar de fazer um jantar, um encontro. Claro que daí teria que ser aqui no Rio Grande do Sul, né? Para aqueles que estiverem aqui. A gente até comentou, eu lembro que a gente falou em algum episódio anterior, daquelas coisas que a gente vai falando e vai esquecendo, né? Depois a gente é cobrado pelos nossos ouvintes. Mas de quando a gente se deslocar, eu ia a Porto Alegre com um pouco mais de tempo, a gente pode avisar que vamos estar os dois aí e a gente combina com o pessoal, com quem tiver aí e quiser. A gente pode marcar uma coisa e comer uma carne em algum lugar. E em outros lugares também, que eventualmente a gente vai, a gente pode prender o grito, como a gente disse. Legal. Se você quiser, então, ir diretamente para o tema principal, vá para 21 minutos e 11 segundos. Vinícius, quem foram os dois agraciados com a caneca do Segurança Legal nesta semana? O primeiro deles foi o meu amigo Christian Piva Franzen, lá de Porto Alegre. Finalmente, o Christian já é nosso apoiador há um bom tempo, acho que nos primeiros. Saiu a caneca para o Christian, então. E também por o Thiago Lizardo de Moraes. Então, parabéns, Thiago, e parabéns, Christian. As canecas de vocês estarão sendo enviadas muito em breve. É do Christian aí em Porto Alegre, numa dessas você até combina. Olha, ali de repente até posso fazer uma entrega pessoal para ele aqui. Então tá, parabéns pro Christian e pro Thiago, e vamos agora para a mensagem dos ouvintes. A primeira, Vinícius, é uma mensagem anônima. A pessoa que enviou tomou o cuidado aqui de enviar de forma anônima, e ele falou sobre aquela questão das operadoras, dos alegados vazamentos de dados aqui. O que ele comentou? O que o nosso amigo anônimo comentou sobre esse tema, Vinícius? Ele comentou sobre algo que até eu não sabia, tá? Eu não sei se tu tinha noção disso aqui, mas não tinha. Não, eu não conhecia isso. Ele escreve o seguinte: escrevo sobre o assédio das operadoras a clientes que tenham mudado de operadora. O sistema de portabilidade, alvo da reportagem citada, depende de um cadastro centralizado que é mantido pela empresa ABR Telecom. Inclusive tem o endereço abrtelecom.com.br, que indica basicamente qual operador inicial do assinante, a doadora, ou seja, de onde está saindo, e qual a operadora, para qual operadora ele se mudou, que é a receptora, e em que data se iniciou esse relacionamento. Então, olha só que interessante, né? Ele continua: no caso de um cliente que tenha tido mais de uma mudança, fala-se da data do fim do relacionamento também. Tá? Pesquisas indicam que clientes que fizeram portabilidade uma vez têm mais de 6 vezes a probabilidade de aceitar uma nova proposta de portabilidade. Ele colocou entre parênteses, não encontrei os artigos científicos pertinentes, né, que mostrem isso. Fecha parênteses. De onde as empresas encaram um cliente nesse cadastro como simpático a novos convites. Quanto aos outros dados do cliente, nome, CPF, provavelmente é de alguma reciclagem de dados de cadastros antigos, inclusive alguns obtidos ilegalmente por terceiras, mas ele não tem provas, só boatos. Tá? Já o endereço, se não estiver num cadastro importado, pode ser aproximado pelo prefixo do número. Então, sujeito a quais tipos de portabilidades foram feitas, endereço, operadora. Não é preciso, mas indica a viabilidade econômica da oferta. Espero ter ajudado a clarear as coisas. Esse nosso ouvinte aqui, ele tem contato direto com essas informações, né? Nós presumimos, né? É, segundo aquilo que ele nos passou, que ele nos informou. Então, a gente não está identificando ele aqui e tudo mais, mas pelo que nos informou, ele tem contato direto. A gente não tem como verificar essas informações, tá? Sim, o máximo que a gente chegou a fazer foi olhar o site da BR Telecom e realmente parece ser isso mesmo. É. Inclusive, é algo chancelado ali pela Anatel, né, Guilherme? É, eles seriam, pelo que a gente viu, até... Essa é uma questão também mais de direito das telecomunicações, né? Mas pelo que a gente entendeu aqui, a BR Telecom seria, digamos assim, a casa da portabilidade. Então, seria o centralizador da portabilidade aqui no Brasil, né? Então, que é uma coisa que eu não sabia, né? E me parece também que o grande público também não conhece, mas pode ser um ponto de interesse aí até para as autoridades, para a Anatel, até para o Ministério Público, eventualmente, né? Deixar aqui a sugestão, não sei, né? Mas ele não falou, e é importante destacar isso, né? Ele não falou sobre nenhum ato ilícito aqui da BR Telecom, né? O que ele falou foi justamente apenas dando a informação de que são eles que fazem esse sistema de portabilidade aqui, né? Mas enfim, obrigado ao nosso ouvinte, ouvinte anônimo ou anônima, né? Não podemos dizer, né? Se homem ou mulher, não sabemos. Então faço. Mas a priori a gente não sabe. Então, muito obrigado, Anônimo. Um abraço para você e continue conosco. A próxima mensagem, Vinícius, vem do Ricardo Berlim, que ele deixou lá no episódio 195, 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. O Ricardo diz o seguinte, mais um excelente episódio de segurança legal, sobre um tema no qual eu tenho me incomodado muito, redes sociais ou antissociais, como eu já ouvi dizer, boa. Tu botou bem na hora ali. Já estou divulgando por aí. Foi legal ter meio previsto a pauta deste episódio e ter meu comentário lido. Sim, foi aquele comentário que ele falou pra gente também replicar o Segurança Legal naquela outra rede social. Aproveitando o comentário, gostaria de compartilhar com vocês a série de artigos da Cashmere Hill, Goodbye Big Five. Tá lá na Gizmodo, manda o link, vai estar no show notes, onde ela mostra uma vida sem utilizar o que eles consideram os cinco grandes. Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft. Cara, Facebook eu consigo ficar sem. Apple eu ainda tô preso nela em partes. Microsoft já faz um tempo que só compro o mouse e teclado dela, com a marca dela. Agora o Google e a Amazon fica meio complicado. Mas enfim. Aqui, bem interessante. São videozinhos, pelo que eu tô vendo aqui, né? No link que ele mandou, que vai estar no show notes. E aí ela fala que eu tentei bloquear a Amazon da minha vida. Isso foi impossível. Mas eu não vi o vídeo aqui. É que né? tu acaba então... usando, ainda que indiretamente, tem muita coisa que usa a Amazon, cara. Claro. É muita coisa. Não, isso não é uma desculpa, né? Mas eu não uso o Microsoft. Sim, mas tu encaminha e-mails para pessoas que usam, né? Voluntariamente também eu não quero usar a Microsoft, mas a faculdade onde eu dou aula, o e-mail deles, que antes era no Google, foi migrado lá pro Outlook, nuvem lá da Microsoft. 365. Né? É. Não, é interessante. É uma suíte interessante. A questão toda é... Né, para o nosso uso particular, o que a gente prefere. Te dizer que nessa questão, essa coisa de ficar se desconectar um pouco, eu comprei um... Depois de muitos anos, cara, eu resolvi comprar de novo um relógio para mim. Depois de muitos anos, vamos ver se eu vou me adaptar. Comprou digital um relógio smartwatch ou não? Mas é claro que não, cara. Mas é claro que não. Vou querer essa porcaria me formando de e-mail que eu tenho que ler toda hora no meu pulso. Não, não, não. Eu quero um negócio para ver as horas, um cronômetro ali para as minhas coisas de esporte que estão meio paradas e para enfeitar um pouco o pulso. Sabe que o... Não quero nada de ficar enchendo o saco. Ah, mensagem, não sei o que. Não, não, não, não, não, cara. Eu não sei se eu já contei aqui que eu tinha comprado um smartwatch e aí eu tava um dia na aula, dando aula, né? E aquela coisa fica olhando sempre para aquilo, porque aquilo ele fica te dando as... Inclusive, a gente tava numa reunião, uma vez, tu até me chamou a atenção isso, depois, isso né? Que, é. Isso que eu ia lembrar agora. Tava fala aí, pode contar. Nós dois numa reunião com um cliente. Na verdade, era um cliente em potencial. A gente tava discutindo algumas coisas com ele. E o Guilherme tava com o smartwatch dele, né? Que diga-se passagem, tem um pouquinho de hipocrisia aí, né? Porque o cara fala mal dessas coisas de rede social, não sei o que, tecnologia, blá, e tava com o smartwatch no pulso lá. Sim. Não, nós já falamos sobre isso aqui, sobre a questão da hipocrisia, mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? Como aquela porcaria ficava dando sinalzinho de tudo que chegava pra ele, de e-mail, de mensagenzinho, não sei o que, ele não parava de olhar o raio do relógio durante a reunião. Era toda hora aquela viradinha de pulso olhar no relógio. Não exagera tanto assim. Eu olhei algumas vezes. Não, né? Olha, foi suficiente pra dar a impressão de que tu queria ir embora dali. Assim, é um efeito adverso, né? Foi super, dar a impressão de que o cara tava olhando o relógio porque tinha alguma coisa e queria ir embora, sabe? Sim, sim. Ali eu creio também que o grupo ali viu que era um smartwatch, enfim, né? Mas sim, passa essa impressão. Não, tanto que eu levei isso em consideração depois. Né? É que tem um detalhe, olha, ainda bem que a gente chamou esse negócio de... Como é que a gente chamou mesmo no episódio? Tema livre? Tema livre, sim. A gente tá discutindo o nome aqui agora também. Mas mas assim, independente se tá só olhando o e-mail ou se tá só olhando a hora, o fato é que tu tá tirando... A tua atenção tá saindo do teu... Foco. Do teu foco, entende? E quando a gente tá numa conversa frente a frente, o desvio do olhar para te olhar um relógio, não importa por qual razão seja... ele é facilmente percebido, entende? Então, tu tem essa questão da atenção, assim, pô, para de olhar esse relógio, entende? Sim. Eu tô falando entende, eu tô por toda hora aqui, eu repeti umas 10 vezes, acho que tô que nem o Pelé aqui. Mas é um pouco... efeito de pouco sono. É um pouco que ocorre com o celular também, né? Mas eu tava falando antes que eu tava numa aula com esse relógio e aí eu tava... A versão que eu tinha aqui, eu conseguia disparar o áudio no celular, né? Da play e pause no áudio. Então eu tava ouvindo uma coisa no celular e aí chega uma notificação e eu fui mover pro lado a notificação e em vez de eu mover, eu dei play no que eu tava ouvindo e aí aquilo disparou no meio da aula e... Cara, aquilo foi muito desagradável e depois daquilo eu... não vou vender esse relógio. Vendi lá no, sei lá, no Mercado Livre. OLX, acho que foi até. E eu peguei a grana, comprei um Kindle, que tá me sendo muito mais útil do que relógio. Um smartwatch. Smartwatch, mas, enfim, é uma coleira que tu põe no pulso, só isso. Pulseira, né? Não, coleira mesmo. Bem, Ricardo, fica então um abraço aqui pro Ricardo, o link pro Goodbye Big Five fica ali no show notes, como de costume. Beleza. E a última mensagem, Vinícius, vem aqui do Carlos Sacramento por e-mail. Carlos Sacramento, prezados Vinícius, Guilherme e Fábio, acompanho o trabalho de vocês, agradeço pela ajuda nos podcasts, parabenizo pela escolha e qualidade dos temas. Ah, obrigado, Carlos, porque a gente sofre às vezes um pouco. Essa semana a gente se... foi difícil, a gente vai falar daqui a pouco aqui, mas a gente se envolveu numa... foi complicado, vamos lá. Sempre que tenho oportunidade, compartilho com os meus grupos de trabalho, amigos e faculdade, todos os episódios. Ele falou podcasts aqui, mas eu tô trocando eu mesmo por episódios, tá? Legal, Carlos, obrigado. Obrigado, Carlos. Estou terminando meu MBA em Segurança da Informação. Pensei em escrever algo sobre impactos da LGPD na atuação de Red Teams. Vocês poderiam me indicar alguma leitura que possa ajudar no trabalho? Muito obrigado. Vamos ver a resposta, Guilherme. Olha, é bem complicado esse teu tema aí, né? Eu não tenho conhecimento, até não fiz uma pesquisa muito aprofundada, mas eu não tenho conhecimento de um artigo ou de um livro que fale especificamente sobre isso, ainda mais sobre a nossa LGPD, que ainda há pouca coisa escrita sobre o tema, né? As editoras, sobretudo a RT, que é a revista dos tribunais, né? Thomson Reuters, estão lançando umas obras assim, meio a toque de caixa, assim, rapidamente, para que vendam, né? Então, estão tentando aproveitar esse momento editorial, mas todas as que eu vi não são obras assim que tu vê que teve uma reflexão muito grande, assim, parece que escreve rápido para vender e tal. Quem sabe as próximas edições sejam mais contem com mais reflexões, né? Reflexões mais aprofundadas. Mas o que eu te sugeriria era o seguinte: é dar uma pesquisada no que o pessoal da Europa já escreveu. Porque tanto a GDPR quanto a antiga diretiva de proteção de dados, elas são muito parecidas com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu creio que se você fizer uma análise do que se tem escrito lá, tentando transportar para a LGPD, talvez você encontre fontes mais importantes, né? A própria... Eu sugiro também que você dê uma olhada lá na própria ENISA, que é a Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação, ou European Agency... Deixa eu ver o termo aqui em inglês. European Union Agency for Network and Information Security. Dá uma olhada lá que eles têm alguns documentos que podem te ajudar. Tem algumas obras gerais de comentários da GDPR. Eu comprei recentemente uma que foi publicada pela Almedina, que eu vou deixar aqui no show notes, que são comentários à GDPR. É um pouco caro, os livros lá são caros, você vai pagar uns 60, 70 euros. Mas são comentários gerais sobre toda a GDPR. E tem um livro que eu descobri recentemente aqui, que é o GDPR and Cybersecurity for Business Information Systems. Você consegue aí comprar até por 10 dólares na versão por Kindle, se é que você gosta de versões por Kindle, a versão em texto aqui, ou melhor, física. Deixa eu ver quanto custa. Parece que só tem por Kindle aqui, mas enfim, mas fica aqui essas duas recomendações. E dá uma olhada, né, no Google Acadêmico, lá, de repente, começar a pesquisa por lá, porque de repente você consegue encontrar algumas coisas aí. Não sei se eu ajudei muito aí, Vinícius, ou não, ou compliquei mais. Não, acho que sim. Se complicou, o nosso ouvinte aí pode entrar em contato de novo e reclamar que tu complicou a vida dele. Outra coisa que eu esqueci. Vai dizer, pô, cara, queria que me facilitasse um pouco o meu trabalho, não dificultasse. Outra coisa que eu esqueci de dizer é dar uma olhada bem nos princípios e nos requisitos para o tratamento e nos direitos dos usuários. E, de repente, também dar aquilo que todo o orientador diz, né? Tentar dar uma delimitada um pouco melhor aqui no tema, né? De repente só LGPD e Red Teams, talvez até seja muito amplo. De repente dar uma delimitada um pouco maior aí para ficar mais fácil de escrever, inclusive. Num primeiro momento, é que tem que ver que aspecto que ele quer pegar com os Red Teams, né? Sim. Tem que ver que se ele tá preocupado, por exemplo, com os dados que os Red Teams vão querer extrair vão conseguir extrair dos sistemas e como é que deve se manipular e tal, mas assim, me parece, Guilherme, assim, agora arriscando bastante, tá, Carlos? Me parece que é mais simples de resolver do que o processo normal de trabalho. Sabe por quê? Porque o Red Team, ele tem um fim muito específico. Ele não vai usar a informação para mais nada, entende? E tem um contrato com a empresa, né? E às vezes é dentro da própria empresa, pode ser também. Pode ter um contrato, que é bem comum, né? Uma equipe externa, né? Que é o mais comum até, para auditorias e tudo mais. Mas tu pode ter equipe interna também, mas independente dos dois casos aí, se alguma informação é extraída, é acessada, essencialmente ela não pode ser exposta, obviamente, né? Claro. Colocada na internet ou coisa parecida. Mas ela vai ter um fim muito específico, que é só verificar, ou seja, ela vai ficar contida dentro de um ambiente, ainda que vazada por Red Team, entende? Então... Sim. Mas você tem que ter todo o cuidado para a questão da finalidade, da eventual mas é algo bem mais restrito do que uma troca, uma colaboração com uma outra empresa que, sabe? É, É, e por isso que é bom dar uma olhada ali na questão dos requisitos para o tratamento, né? E aí a questão do Red Team poderia até se encaixar aí eventualmente num legítimo interesse lá, que é um dos requisitos que está tanto na LGPD quanto na GDPR, né? Uhum. Para questões de segurança, acaba caindo no legítimo interesse. Agora, se você tem um contrato, aí tem o contrato, tem o consentimento específico, né? Da empresa... para que você faça aquela atividade. A questão é como você vai tratar isso e, eventualmente, daí aquela questão, né? Ah, você vai guardar os dados no futuro? Você vai guardar dados de eventuais dados pessoais daquela empresa que você analisou, se for uma empresa terceira? E aí, talvez, a delimitação possa ajudar, né? Ah, se você for uma empresa que presta serviço para outras, o tratamento é um. Agora, se isso for feito internamente, o tratamento é outro, né? Embora aplique-se tanto a GDPR quanto a GPD em ambos os casos, me parece. Mas aqui uma análise bem preliminar, né? Sim, não é uma... Sim. É que eu nem chamo que eu fiz de análise, eu dei uma opinião aí solta ao vento aí, né? Sem, pensando agora. Vamos já passar pro tema principal, Vinícius, porque e agradecendo ao Carlos, né? Porque o que aconteceu nessa semana aqui? A gente se envolveu em uma série de atividades aqui, até algumas bem imprevistas de minha parte, que me consumiram aí 3 dias praticamente de uma forma que eu não estava prevendo, e a gente não conseguiu gravar, e muito menos conseguimos também montar a pauta, né? Porque a gente já comentou aqui diversas vezes que a gente sempre monta a pauta na semana anterior, né? Nos 15 dias, né? Então quando sai o resumo a gente já está com a pauta montada, dá para dar uma estudada, dá para dar uma refletida, fica geralmente ali uma semana pensando naquele assunto e tal, né? E dessa vez foi tão corrido que nem a pauta a gente conseguiu montar. Então, o que nós decidimos fazer? E talvez até possa ser uma ideia, Vinícius, a gente comentava antes, repetir, né? Vamos ver como é que fica. De repetir isso para ver como é que fica, se vocês gostam ou não, que é algo como se fosse um tema livre, assim, quase como um bate-papo. A gente pega alguns assuntos aqui sem e vai ali meio que no improviso, assim, conversando sobre ele, né? Algumas coisas que nos chamaram a atenção... A primeira delas aqui, creio, Vinícius, que é um dos temas talvez mais complexos aí que a gente viu nos últimos tempos, né? Que é a questão de um cyberataque que foi feito pelo Hamas, né? Uhum. Que envolveu o bombardeio do prédio onde aquele cyberataque estava sendo feito, né? Aí o Vinícius até comentou, tá, mas como é que é isso aí, né? Será que é uma resposta proporcional aí a essa ação? Aquela questão, né, as primeiras notícias que eu vi aqui no Brasil sobre isso, que nos chegaram sobre isso, até o pessoal do grupo estava postando aí, uhum, essa notícia, e vários contatos meus acabaram me passando também a notícia. Uhum. A primeira notícia dizia que dava conta de que estava acontecendo um cyberataque, e Israel conseguiu fazer o traceback, ou seja, descobrir de onde que vinha, qual era a origem do ataque pelo, uhum, IP, viu, uhum, qual é o endereço onde estava o IP e largou umas bombas lá em cima e destruiu, né? Obliterou o prédio lá onde os caras estavam dentro com os computadores fazendo as coisas. Eu achei primeiro um pouco estranho, né? Porque, uhum, vamos lá, qualquer um de nós aí sabe, pelo menos quem está mais próximo da área de segurança, na parte técnica de segurança da informação, sabe muito bem que o endereço em que um IP, entre aspas, está destinado, né, ou documentado como sendo o endereço da entidade que tem aquele IP, né, uhum, não necessariamente é o endereço do atacante, porque é trivial tu dar a volta, é trivial tu, claro, esconder a origem, né, do teu acesso. E mais tarde se confirmou algo que para mim é importantíssimo nessa história toda, né? Uhum. Se confirmou algo que eu suspeitava. Eles já tinham todo um outro trabalho de inteligência com agentes em campo e não sei o que, blá, blá. E eles já tinham identificado, então, o prédio como sendo essa central de onde partiam os ataques. Eles sabiam das pessoas que estavam indo naquele prédio, ou seja, tu não tem só o endereço IP. Uhum. Tu tens outras evidências, né, que, assim, físicas, digamos assim, de que, uhum, naquele prédio estavam o fulano, o Beltrano, os caras ligados ao Hamas fazendo cyber-ataque. Uhum. Aí o cyber-ataque, quando estava acontecendo, eles bombardearam, explodiram, uhum, o prédio. Agora, isso é menos pior do que o cara ir pelo IP, tá? Imagina o desastre que seria se resolvesse agora bombardear qualquer endereço de, físico, né? Um prédio onde, em tese, o IP está alocado para aquele endereço lá e o nome do assinante da linha está lá, né? Da linha não, da internet está lá e o cara tá, o fulano com aquele IP, o cara que mora em 3 de maio, bomba em 3 de maio. É um pouco aquilo que a gente viu acontecendo com a polícia brasileira aqui, que prendeu um cara, né? O cara... A gente sabe sobre aquela questão de como é fácil você habilitar um celular com o CPF de outra pessoa, e o cidadão vai lá, pega um CPF aleatório, cadastra no celular, comete um crime, e vão lá e daí prendem o cara do CPF. O cara do CPF, que não tinha nada a ver com a história, sem nenhuma investigação prévia, né? O paralelo aqui, eu acho que a questão torna-se difícil, e essa não, definitivamente não é a nossa área, é como no âmbito do direito internacional e no âmbito do que se costumou chamar de cyber warfare, né, ou cyber war, sobre como você responde às questões, às agressões internacionais entre países ou entre estados, às cyberagressões, né? Uhum. E tem grupos de pessoas, inclusive da ciência política, inclusive, que estudam somente isso, né? Quais são qual seria, de forma proporcional, a reação adequada para isso, né? Uhum. E isso envolve uma série de questões de soberania entre os países, né? Às vezes, quando a gente vê no jornal, o cara fez um sobrevoo de avião no espaço aéreo do outro país sem autorização, isso é um ato de guerra, isso não é? Então, a gente encontrou aqui o que pareceu ser o melhor artigo, né? Repetindo aqui que essa não é nossa área de estudo, ciberguerra, né? Que é o Didis, de um pessoal chamado Defense One. E aí eles perguntam aqui se Israel tem o direito de bombardear o headquarter, cyber headquarter do Hamas, né? E eles fazem com perguntas e respostas aqui. E eles dão um link para dois documentos que eu também não conhecia, a gente não conhecia, que é o Telling Manual, que é um guia para avaliação de como o direito internacional se aplica a cyberoperações, né? É um livro pago, mas eles também... Um livro, né, na verdade. Mas eles também dão um link aqui para um documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é o manual de guerra deles. E é um documento que tem 1.236 páginas, que, entre outras coisas, eles comentam sobre essas questões de ataques via ciberespaço, né? E aí, entre as respostas aqui nesse Defense One que eles colocam, se foi proporcional, né? E ainda, se foi temporalmente realizado logo depois do ataque, ou o que era o ataque, ou o que os atacantes visavam, né? Porque uma coisa que no direito é muito presente é a questão da proporcionalidade. Claro, quando a gente fala em guerra, tudo muda, né? É isso que eu Mas te dizer. Mesmo em uma guerra, você tem limites, né? Você tem tratados, por exemplo, internacionais que regulam o que pode ser feito ou não numa guerra, que dizem, por exemplo, que se o outro lado, né? Se o como é que a gente chamaria aqui? O teu inimigo? Se o inimigo se rende, você não pode matá-lo, por exemplo, rendido, né? Coisa que a gente viu acontecendo aqui no Brasil, né? Criminosos que se rendem são eliminados, isso sendo filmado, inclusive, para não dar muitos detalhes aí, mas é uma coisa que nem em uma guerra seria considerado um crime de guerra, né? E parece que isso chama atenção, até porque a gente não falou antes, né? Mas foi, ao que tudo indica, foi a primeira vez que um cyberataque foi respondido com um ato físico dessa natureza. Né? Te dizer que eu fico... Eu acho que não é uma questão simples, tá? Se tu me perguntar se eu acho que tem que sair bombardeando coisas por aí, eu digo não, em hipótese nenhuma, não. Assim, não... não é o tipo de ação que normalmente acaba bem, acaba atingindo civis e é bem delicado. É uma coisa muito complicada e até vai uma indicação extra aqui para quem... que não tem nada a ver com o assunto de segurança, né? Para entender o quão crítico é isso quando isso é levado ao extremo, dá uma olhada num documentário da Vice sobre os corpos de Mossul. Eu não sei se é bem esse o nome. Mas se você... Eu vou catar depois e botar no show notes lá, é bem interessante. Aham. Né? Uhum. E, bom, mas assim, eu queria colocar aqui... Primeiro eu fiz essa ressalva de que eu não acho que a gente tem que sair largando bomba em tudo quanto é canto, né? Acho que uhum. guerra é uma coisa que tem que ser evitada ao extremo, aquela coisa toda. Agora... Eu tô pensando livremente, tá, galera? Eu não tenho medo de pensar coisas e depois voltar atrás, se for o caso, uhum, tá? Uhum, uhum. Agora é o seguinte, tu tens dois países que estão em guerra, tá? Tens aí dois... Mas estão, assim, guerra declarada, deflagrado, não é uma... existe uma guerra, né? E tu tens... Se tu descobre onde fica o centro de comando do exército inimigo, uhum. Que só tem lá... E agora, de novo, o Vinícius aqui é ignorante, eu estou usando apenas como exemplo, tá? Ignora essa questão de exército, como é que organiza e tal, mas imagina que tem um centro de comando, não tem nada de arma lá, só tem gente pensando, estrategista, analista político, analista tático, que lá, lá, lá. Aí tu descobre onde é esse centro do teu inimigo. Tu não vai largar uma bomba lá? Eu tô sendo frio pra caramba, tá? Uhum, eu tô assim... Isso não aconteceria numa situação de guerra normal? Não é isso que tu faz numa guerra? Sim, sem fazer um juízo de valor se isso deve ser feito ou não. Pra mim não tem que ter guerra, entende? Pra mim... Uhum. Porque os Estados Unidos invadir o Iraque pra buscar arma de destruição em massa que não existe, uma baita uma sacanagem, palhaçada, e os caras não têm sangue na mão, os caras têm sangue no corpo inteiro pelo que fizeram. Basta olhar o resultado do ISIS aí e as coisas que aconteceram depois. Mas, entende? Essa é a minha posição. Mas será que isso não aconteceria numa guerra? Não seria no normal de uma guerra tu destruir os centros de comando? Você destrói em guerras, por exemplo, as infraestruturas, né? Então você vai destruir estradas, você vai destruir, sei lá... Mas daí estrada é uma coisa meio impessoal, porque tá lá a estrada... Não, mas vai ter pessoas falando, lá, né? Eu tô falando um prédio cheio de gente lá dentro, cara. Os caras não iam destruir, se descobrem onde é que estão todos os generais e Heiko Parta lá do exército inimigo, eles não vão largar uma bomba lá em cima? Ou não vão fazer uma operação mega master lá para pegar todo mundo, vivo ou morto, etc? Não é isso que o exército faria? Tá, aí descobre um centro de onde parte ataques cibernéticos. E por que é cibernético? Porque os caras não estão segurando em arma, mesma situação do centro de comando. Tu não largaria uma bomba em cima, entende? Eu tô tentando compreender a lógica do negócio, entende? É que pelo que eu vi não ficou claro qual era a natureza do ataque, né? Tá, mas... Arma de destruição em massa no Iraque não existia, sabe? Porque ações cibernéticas sendo feitas entre países, elas... Poxa, basta... As eleições americanas, a gente viu a questão da Rússia, o vazamento dos e-mails da Hillary e tal. Né? Se você banaliza esse tipo de ação e se isso passa a ser um motivo para ser entendido como um ato de guerra, aí, de fato, mas isso pode ser bem problemático. Mas eles não estão em guerra deflagrada? Já estão, é. Então, é um ato de guerra, os caras estão em guerra... E sem entrar também nessa toda essa questão do conflito entre israelenses palestinos. Não estou nem discutindo isso, não estou tomando partido, entende? Uh-huh. O que eu digo, assim, se alguém me explicar porque, ó, Vinícius, ó, um psicopata que não é assassino, ele escolhe a vítima dele assim, assim, assim, por causa disso e daquilo, e eu vou dizer assim, é verdade, faz sentido. Não quer dizer que eu concorde com o psicopata, entende? Uh-huh. O que eu acho certo que ele está fazendo. Então, é complicado, cara. Assim, tu tá em guerra com outro país, tu sabe onde tem um centro lá de comando, um centro de cyber-ataque, etc. Os caras vão meter vão destruir. É o resultado da guerra, entende? Eu acho que o ideal é que no futuro, como isso aqui é um tema livre, né, um bate-papo mais informal, assim, no futuro acho que seria legal a gente trazer alguém aqui para falar sobre... Que estude só a questão de cyberguerra, né? Política internacional. Para discutir política internacional. É complexo o negócio, cara. Eu tava te falando que que eu tenho ouvido bastante o Xadrez Verbal, né? Que é um podcast que eu... Mas é longo sempre. Pra caramba, né? Esse é longo, é mas... É longo pra caramba, é mais longo. Mas eu gosto... Legal. Não, tem uns que são 3 horas e pouco, teve um que teve já 4 horas, né? Caramba! Mas é como eu ponho pra escutar de noite, quando eu vou dormir, eu ponho um fonezinho ali, então eu escuto um pouco, aí eu durmo e aí depois volto, então é, tem sido um bom companheiro. Como é que eu escuto pouco... Aí dorme, é, o duro, cara acorda, tá lá não sei aonde. É, eu te confesso que eu perco, né? E, mas é interessante porque são temas que são bem fora da nossa área de estudo e da nossa realidade, assim, né? Mas é uma maneira muito boa de se informar sobre política internacional e tal. Então, eu não lembro, acho que eles não falaram sobre esse tema. De repente até podem falar no futuro aí, né? Mas enfim. É, um outro tema que a gente pensou em falar aqui, o Vinícius comenta muito sobre isso, que ele comentou sobre a recorrência dos vazamentos, né? Sim. Que nos últimos, sei lá, um ano, 2 anos aí, como eles têm se tornado cada vez mais frequentes, né? E se isso não estaria gerando entre nós um certo torpor, assim, um certo adormecimento, né? Como o que ocorre um pouco com a violência no Brasil, né? Violência policial, violência do crime e tal. É, o Brasil se envolve já há muito tempo com isso, né? Muitas pessoas morrem na questão da violência e a gente parece que não percebe, não, isso não tá acontecendo conosco e tal, né? Parece aquele meme do cachorrinho no incêndio, né? Que diz, this is fine e tal, ele toma um café, assim. É, será que isso também não tá ocorrendo com a questão da segurança e dos vazamentos? Essa seria a nossa proposta aqui, o pontapé inicial para essa parte aqui do... É, tem uma coisa que eu chamei até numa palestra que a gente vinha fazendo aí um tempo atrás, que eu chamei a montanha-russa da segurança da informação. E eu coloquei nesse gráfico cartesiano, assim, botei no X, nas abscissas, alguém lembra disso? Uhum. Eu botei lá no eixo X, aí eu coloquei o tempo, né? E no eixo Y eu coloquei a intensidade da reação, da preocupação. Tá? Na verdade, essa é a intensidade da reação mesmo. E de uma maneira empírica, não são dados que eu... Não foi uma coisa que eu medi, foi uma coisa que eu... Foi percepção mesmo do nosso dia a dia, né, Guilherme? E a gente desde 2000 e... Desde 2000, 2001 trabalha com isso. Que é o seguinte, quando uma instituição... Não vem de algum tempo sem sofrer, assim, ela nunca sofreu nenhum ataque, ou nunca percebeu nenhum ataque, e de repente ela percebe que acontece um ataque, a reação dela, assim, é paranoica ao extremo. Ela acha que tem concorrente tentando invadir, ela acha que é o fulaninho que saiu da empresa agora há 10 dias, às vezes até é, tá, mas a empresa entra, assim, numa paranoia violenta. Passa, aí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pode comprar, pode contratar, pode isso, pode aquilo, né? vamos fechar, aquela coisa toda. Passa, vai passando o tempo, isso vai se amenizando. E se daqui a pouco acontece um outro incidente, vai ter uma reação de novo, mas não tão intensa quanto a anterior. Uhum. E se começa a ter uma atrás da outra... As reações são cada vez menos intensas. Dizendo de novo, isso é empírico, tá? Tô pegando das minhas experiências. Então, assim, é claramente, é visível essa redução da intensidade. Assim, é meio que vai se acostumando, sabe? Uhum. É que nem um conhecido meu, um tempo atrás, que sofreu um acidente de carro. Aí o cara sofreu um acidente, sozinho, na estrada, com chuva. Tomou aquele susto, baque, né? Aquele baque, palavras mais educadas para o que a gente falaria sem estar gravando. E aí ele capotou o carro, saiu da estrada e tal. Aí o cara botou um textão no Face dizendo que nunca mais ia andar, sabe? Para as pessoas não passarem de 80 e quando chovia não passar de 60, porque olha o que acontece, não sei o que, graças a Deus, e blá blá blá blá blá blá blá. Cara, não, ele tá certo. Ele tá certo, mas acontece o seguinte, eu quero ver se hoje ele continua andando assim. Uhum. O que a gente normalmente vê é que passa, a pessoa se acostuma de novo e vamos embora, né? Toma aquele sustinho e depois... E depois você acostuma. E com essa questão que dos vazamentos, e foi aí que a gente chegou nesse assunto, eu comentava com o Guilherme assim, bah, Guilherme, mais um vazamento, cara, mais um vazamento. Ninguém mais está dando bola para vazamento, entende? Assim, entre nós a gente fica sabendo e tal, tá, mais um, vazou os dados de não sei quantos, vazou os dados de não sei... Talvez, se a gente começar a ver multa ser aplicada a valer nesse tipo de coisa, aí, quem sabe, mas esse monte de notícias de vazamento e tal tá meio que criando um efeito de torpor, que nem tu usou, para usar a palavra que tu citou aí, Guilherme. Uhum. Esse meio que tá, mais um, sabe? Mas eu acho que tem umas questões aí que primeiro é como a gente lida com o risco, né? O Schneier tem aquele artigo famoso de Psychology of Security. Uhum. Porque você, psicologicamente, você precisa também ter certos alívios, né? Porque se você levar todo o risco da sua vida de forma muito... Isso do ponto de vista psicológico, não técnico. Mas se você encarar todos os riscos como muito presentes e como muito possível de acontecer a todo tempo, né? Se você não conseguir lidar com probabilidade, enfim, você não vive, né? Você vai ficar trancado em casa e tal. Né? Então a gente... A vida moderna em uma sociedade que é repleta de riscos, você acaba, para conseguir viver, tendo que, sei lá, talvez ser meio negligente, às vezes, enfim, até... Mas uma questão psicológica, eu digo. Eu acho que essa questão da avaliação da montanha-russa de segurança, ela tá chegando num ponto que talvez o conceito aqui no Brasil possa começar a mudar. Mas também bem no achismo aqui pelo seguinte, porque até agora, e essa avaliação que tu faz, que tu vem fazendo aí nos últimos anos, né, ela se dá num contexto brasileiro de desregulamentação total de atividades cibernéticas, digitais, né? Uhum. Então você não tinha nada que regular, você tinha os contratos entre as empresas, tinha o Código Civil lá, sei lá, o Código de Defesa do Consumidor, que não tem nada específico sobre... atividades tecnológicas, e era isso. Só que agora, com o Marco Civil da Internet e, sobretudo, com a Lei Geral de Proteção de Dados, você não pode não se preocupar. Essa que é a questão, né? Porque você tem a grande maioria das empresas, elas vão precisar se preocupar com o compliance. E se elas precisam tomar lá as ações de compliance, elas vão ter que se preocupar. É que nem gestão de incidentes. A gente tem um cliente nosso agora que a gente começa a tratar com ele sobre gestão de incidentes e tal. E basicamente a mensagem é a seguinte, olha, todo e qualquer incidente que ocorrer na tua instituição, no teu ambiente, tu vai ter que registrar, vai ter que tratar, vai ter que classificar, vai ter lições aprendidas, eventualmente tu vai ter que, né, melhorar um processo que eventualmente não se mostrou bom. Então, eu acho que talvez, em face do compliance, em face da regulamentação que a gente tem, não vai ter mais espaço para essa ideia de não se preocupar. Você tem que se preocupar porque você vai ter que ter lá o processo de gestão de incidentes e acabou. Né? Não sei se tu concorda com isso ou não. Uhum. Não, concordo contigo. Concordo contigo, não vai ter... Né? Assim, mas isso vai ser uma coisa mais interna. Uhum. Aí a gente lá de fora, digamos assim, vai... Uhum. Vai ficar mais tranquilo, vai ficar de boa. Né? Principalmente o cidadão comum, aquele que não está envolvido nem com direito de tecnologia, nem com segurança da informação e que não... Que é o usuário, que é o regular, o usuário regular desses serviços por aí. Uhum. Ele não... Para mim, não cai a ficha dele do que tem de... quais são os problemas, os vazamentos que acontecem, ou de se preocupar quando acontece um vazamento, sabe? Então isso aí é bem... É porque não entende, né? Porque, que nem agora, eu tava vendo ontem na TV, o pessoal quer relaxar as regras aqui de produção de amianto aqui no Brasil. Sim. E quando se sabe que o amianto é um negócio absurdamente cancerígeno e tal, e eventualmente a gente assiste aqui... É só tu não respirar, aqui... cara. Hã? É só tu não respirar. É, não, mas a gente assiste aqui, aqui em casa, eventualmente a Tatiane assiste uns programinhas aqui de reforma de imóveis e tal, e quando os caras encontram, ó, tem um negócio de amianto, sai todo mundo da casa, cara. Eles fogem da casa e tem que chamar uma equipe especial pra tirar o amianto e tal. Tá, esses programas de americano tem que tomar cuidado também. Claro, é óbvio que é cancerígeno, mas assim, É o pó do amianto lá, que é câncer. Tem que respirar aquela coisa. Mas assim... Tem que respirar é uma certa quantidade. O problema do amianto, isso não se fabrica mais, não é por causa de problema botar na casa. O problema é que não tem uma forma segura de manipular esse negócio dentro da fábrica. Sim, mas qual é o meu ponto? A questão não é o amianto em si. O meu ponto é que a gente não entende nada. Eu não sei nada de amianto, entendeu? E o grande público também. O amianto e tal, você tá tão longe de mim e tal, não sei o quê. As pessoas não têm condições técnicas de avaliar. Elas vão ouvir o que a imprensa tem a dizer ali, mas, entendeu? E com tecnologia é um pouco isso, assim. Tem lá o vazamento, aconteceu isso, tem essa lei e tal. O grande público realmente não tem condições de avaliar. Por isso, por exemplo, que a gente precisa de uma autoridade nacional aqui, a discussão agora na Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente precisa de uma autoridade nacional forte e que uma das tarefas dela é a conscientização também, né? E é um processo que no Brasil ele se complica mais porque a gente tem a questão da falta de educação formal, né? As pessoas... muito analfabetismo funcional, e isso também dificulta a compreensão de um assunto que é mais complexo, né? Difícil você explicar para uma pessoa de TI questão de proteção de dados e segurança nesses processos. É bem difícil, né? Quando você não é ridicularizado quando tenta falar sobre meio de segurança. A gente teve um falso vazamento do Nubank, Vinícius. Que num primeiro momento não foi verificado como falso. Né? Então sai a notícia dizendo que houve aquele vazamento e que logo depois se descobriu que, na verdade, era uma pessoa, né? Não sei se dá para chamar de hacker ou de cracker, né? Que depois de um tempo ele disse que... Vou ler aqui o texto, tá, Vinícius? Daí depois eu jogo a bola para ti. Manda ver. Ele diz o seguinte, lá no Pastebin, né? Ou seja, vazaram os dados, né? Os números de cartão, a gente sabe, eles têm lá um padrão que consegue identificar de onde vem, e esse padrão teria sido... relacionado com o Nubank. E depois a pessoa que publicou veio ao público e disse o seguinte: decidi fazer esse trap para demonstrar o impacto de uma fake news no mercado de segurança, onde no mercado atual praticamente todos os analistas e profissionais só pensam em compartilhar sem avaliar ou estudar o contexto dos dados, gerando muitas vezes pânico desnecessário e repercussão negativa na mídia. Cada dia há mais a veiculação em massa de notícias sem checagem dos fatos e das fontes, e isso tem causado grandes impactos negativos na sociedade, inclusive no mundo de segurança, como vimos neste exemplo, visto que muitas pessoas não sabem discernir a realidade de boatos ou mentiras. E aí, Vinícius? Cara, e aí que eu gosto de uma coisa. Tu quer saber se uma coisa que tu faz é uma coisa, se é boa? E eu não, agora é o seguinte, não tô dizendo que é de minha autoria, isso não é de minha autoria, tá? Eu só não lembro agora a fonte. Você não quer saber se uma coisa... Luiz Fernando Veríssimo. É? Não sei. Madre Teresa de Calcutá, Luiz Fernando Veríssimo. Meu Deus do céu, não sei de quem é, não lembro mais de quem. Leandro Karnal. Se tu quer saber se uma coisa que tu faz é boa ou ruim, imagina todo mundo fazendo o que tu fez. E se o mundo ficar melhor com todo mundo fazendo o que tu fez é bom. Provavelmente é Kant. Kant falava algumas coisas assim, imperativo categórico. Cara, agora... Pega a tua ação e... Te dizer que eu realmente não lembro. Então, assim, eu acho que esse é um jeito muito ruim de tu querer chamar atenção por uma coisa, tá? Porque se todo mundo passar a fazer isso para chamar atenção de problemas, cara, aí fica complicado. Tu vai dizer que os fins justificam os meios, né? Como é para demonstrar alguma coisa, eu vou usar de mentira, porque é uma mentira, né? É uma pegadinha, um 1º de abril aí, ou coisa parecida, que pode causar danos para a empresa, sim, né, para a imagem dela no mercado, é aquela história toda que a gente já viu aí. Uma notícia falsa, ela vai rapidinho. A correção da notícia, isso até alguns jornalistas já colocaram, né, ela não tem assim 10% do compartilhamento que a notícia errada teve. É, via de regra, né? É, então assim, eu acho que a maneira é tentar justificar os meios, né, pelos fins. E isso a gente sabe muito bem que não pode, né? Isso está errado. Então, infelizmente, a minha opinião é que isso não deve ter sido feito dessa forma. Chame-se a atenção de outro jeito, entende? E ainda mais se é para fazer um estudo, para ser alguma coisa séria, nenhum estudo científico sério vai admitir que tu faça, claro, que tu faça isso. Tá? Que tu cause dano voluntário. E se, né, tu quiseres testar alguma hipótese relativa a reação das pessoas, aí nós estamos entrando na área de estudos psicológicos, né, sociológicos, e para isso tem toda uma ética a ser seguida para se fazer esse tipo de experimento. Então, Exatamente. Cara, assim, eu não sei quem foi que fez o estudo, até agora nem lembro mais o nome aí, sei que tem o link, depois eu vejo, mas eu não estou fazendo uma referência à pessoa especificamente, ou seja, eu não conheço a pessoa que fez, claro. Mas... no meu ponto de vista, não é ético, é repreensível esse tipo de experimento com, assim, com várias aspas, assim, não é um experimento sério, científico, e isso causa dano a empresas e, obviamente, causa dano a pessoas. E essa história de os fins justificam os meios, negativo, meu amigo, isso não, para mim, isso não tá certo. Tem várias coisas aqui, né? Eu fecho completamente contigo sobre a questão ética. A gente tá sempre falando sobre isso aqui. Eu terminei agora a minha disciplina lá no Senac de aspectos legais e segurança. É uma turma pequena de 10 alunos e um dos grupos decidiu fazer um trabalho sobre teatro da segurança. Ouviram o nosso podcast, enfim... e aí eles trouxeram esse caso do Nubank, comentaram e tal, trouxeram outros, foi uma apresentação bem boa. E aí eu perguntei, mas vocês consideram ética essa ação, né? E eles foram mais ou menos nessa linha também, né? Porque você tem um problema gravíssimo que é você tá maculando a imagem da empresa, do banco, né? De uma forma injustificada, né? O banco não tem nada a ver com notícias falsas de segurança, né? E nenhuma empresa tem, na realidade. Agora, eu acho que há um outro aspecto aí que não é tão simples, assim, quando ele diz que a gente veicula notícias sem checagem dos fatos e das fontes. Peraí, só um pouquinho, né? Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado aí também, porque quem é que tem condições de verificar os fatos e avaliar que uma notícia de um vazamento realmente ocorreu ou não? Porque ninguém fora do incidente, né? Via de regra, às vezes você consegue quando os dados são vazados e tal. Mas eu acredito que seja muito, muito difícil que as pessoas, o público comum, consiga sair verificando se o vazamento lá dos Estados Unidos, lá dos cartões, lá como é que foi o nome da empresa aquela que vazou os dados. A Equifax. Vamos analisar para ver se realmente aquilo aconteceu, se não é uma mentira. Não, impossível. Não foi cartões, foi dados de crédito. Dados de crédito. Não, a gente não vai conseguir fazer isso. E talvez a grande maioria dos incidentes que a gente veja na imprensa, a gente não tem condições de verificar se ele ocorreu ou não. Então, tem mais esse problema, né? Diferente em última de análise, tu tem que confiar no... Para quem recebe a notícia, tem que confiar na origem da notícia. Exato. Exatamente. Como ocorre com qualquer notícia, né? Exato. Há certas coisas que são bastante improváveis. Sei lá, não vou vou citar nenhuma fake news famosa aqui, né? Eu te dou um exemplo, Guilherme. O seguido, eu ouço analistas econômicos e tudo mais falando de notícias que eles tiveram de dentro do governo, de fontes de dentro do governo. E assim, alguns, assim, fontes bem próximas, por exemplo, do presidente da República, ou do ministro tal, ministro esse, ministro aquele. E como é que eu sei que esse jornalista está dizendo a verdade, entende? Sim, você vai ter que confiar na... Porque ele não vai dizer qual é a fonte dele. É por princípio, se disser quem ele perde. Tá? Então, ele tem uma fonte, ele fala aquilo que a gente percebe ao longo do tempo, que esse jornalista ganha ou perde credibilidade de acordo com... ao longo do tempo, né? vai provando falsas ou verdadeiras as coisas que ele vai falando. Aí aquele jornalista passa a ter uma credibilidade maior, né? Então, é que nem o pessoal prevendo o fim do mundo aí, né? O tempo vem e acaba com eles, mas tudo bem. Eu acho que, de fato, além de toda essa questão ética, a gente não tem meios para verificar tecnicamente se todos os vazamentos são verdadeiros. Primeiro que a gente não tem meio e a gente não tem evidências, tem acesso a evidências para provar isso. Tá, mas qual era a hipótese que ele queria provar aí? Qual era a hipótese dele? Que as pessoas publicam notícias, fake news, sem fazer checagem dos fatos e das fontes. Tá. Daria para entender, Guilherme, fazendo um esforço agora na direção, né? Para andar ao lado. Daria para entender como pessoas que mandam notícias adiante e, de repente, sabe aquelas notícias daqueles sites duvidosos? Elas não verificam como fonte, eu digo agora o próprio site, não a fonte primeira lá, né? Prima. Mas talvez um site duvidoso. Esses sites aí que tem um monte aí sobre tudo que é coisa. Quem sabe nesse sentido, mas... Aí esbarra um pouco naquela coisa que a gente percebe na academia já há um tempo, né? Na dificuldade que os alunos têm de, ao pegar um tema qualquer, levantar quais são as boas referências para aquele tema. E não a referência que está mais à mão ou aquela pessoa que fala de uma linguagem em tese mais fácil, né? Então, assim, quem são as referências naquele tema? E a gente vê que às vezes há um pouco de dificuldade de fazer isso. E talvez seja essa dificuldade aí que ele queria apontar, que a população, em termos gerais, tem dificuldade em olhar para um site e dizer se ele é confiável ou não. Vou confiar nisso aqui ou não? Quem sabe seja nesse sentido. Agora, de qualquer forma, o experimento não tem nada a ver. Ou talvez não podemos confiar em algo que foi simplesmente publicado no Pastebin. Só que muitos vazamentos são publicados provas são publicadas claro, no Pastebin. Mas aí tu tem como verificar os dados ali, ver se é quente, não é e tal. Eu não sei, assim, ó, isso aí tá. Eu nem quero comentar mais, isso aí, pra mim isso aí tá confuso o suficiente. Se refere à questão das pessoas não cuidarem de onde que elas tiram as notícias que elas estão passando adiante, eu acho que elas têm que se preocupar sim mais, se aceita qualquer coisa. Isso realmente, de fato, é um problema. O método para demonstrar isso, lamento, mas... Eu vou pular o patinete aqui, Vinícius, e vou pro novo Android, tá? cuidado que tu pula o patinete, tu cai, te quebra e depois é responsabilidade de quem é. Não, então vou falar sobre patinete aqui. Eu ia pular, a gente cuidado, pegou nessa... Cuidado, pular do patinete não é bom. A gente tem passado a perceber aqui nas cidades no Brasil, né? E tá chegando no Brasil, chegou aqui em Porto Alegre já faz algum tempo. Já caiu? Não, eu já andei com esses patinetes elétricos e é bem interessante, é uma diversão bacana. É bem caro, né? Mais caro do que você andar de Uber, por exemplo. Mas eles falam sobre micro movimentação, enfim, micro, né? Para andar em pequenas distâncias, assim, né? Enfim, você cadastra lá baixa o aplicativo, põe seu cartão de crédito, desbloqueia o patinete, ele é elétrico, você anda, deixa ele lá dentro de determinada área e por aí vai, né? Nos Estados Unidos e principalmente na Europa, isso já funciona há bem mais tempo, né? E lá eles enfrentam problemas do tipo, o pessoal deixa os patinetes atirados em qualquer lugar e andam pelas calçadas e tal, né? E aí, o que acabou acontecendo, não sei se isso já aconteceu outras vezes, mas veio aí a imprensa, né? Publicou que um motorista atropelou um desses uma pessoa que estava num patinete e fugiu. E aí o Procon de São Paulo, a notícia é que obriga empresas de compartilhamento de patinetes a prestarem informações de segurança, né? Porque, mal ou bem, o que ocorre é que as pessoas que andam com esses patinetes, eu quando andei, você anda no meio da rua, meio pelo canto ali, como se você estivesse numa bicicleta, né? Uhum. A gente anda de bicicleta, aqui o Vinícius, a gente gosta de bike, enfim, eu até tô meio parado agora com a bike, mas pretendo voltar em breve. Mas você toma certos cuidados quando você vai andar na cidade. Então você tem um capacetinho, você tem uma luvinha, você põe, né? Para andar na cidade eu tenho um espelho para que você veja quem vem atrás. Ali tá toda uma série de cuidados que não é assim. Você sabe muito bem disso, né? Você não sai andando de bicicleta assim. Tem uma série de coisas que você precisa saber e tal. E o que os patinetes estão trazendo agora é que o apelo, aquela coisa do apelo pelo novo, né? Que a gente sempre comenta aqui, né? Eu quero usar aquele aplicativo, eu quero usar aquele sistema, eu quero fazer parte daquele grupo, eu quero fazer parte daquela rede social. Tá fazendo com que as pessoas ignorem os riscos inerentes àquela atividade, que é andar de patinete pela cidade. Deixa de ser chato, né? Guilherme, negócio legal, cara. Mas esse é um tema interessante porque, primeiro, que ele é diferente do carro autônomo, né? Enquanto o carro autônomo, em tese, pela não diria perfeição, mas pela qualidade dos algoritmos e tal, que superam os seres humanos... É perfeição, pelo amor de Deus, né? Não, eu quis dizer qualidade. Ainda bem que tu tirou perfeição da história. Tá, ok. Não, qualidade, ok. A qualidade do... A precisão do, que tu está a precisão, perfeito. A precisão no sentido de que os algoritmos conseguem dirigir melhor que os humanos por aquelas questões que a gente já sabe, né? O cara não dorme, o cara não bebe, o algoritmo não dorme, não bebe, não se distrai, não mexe no rádio, não mexe no celular. Então... O carro autônomo, ele tende a diminuir o risco que você tem ao andar de carro. Né? Então, isso é patente, né? Inclusive, é um dos grandes argumentos para os carros autônomos. Com o patinete, não. O patinete está colocando as pessoas num grande risco ali, que elas antes não tinham, de serem atropeladas, de cair, passar um carro por cima da cabeça delas e sei lá o quê. Ai, que horror, cara. Mas... Quantas pessoas de bicicleta morrem assim, né? Tá, não, tudo bem, mas aí agora vou fazer pouco advogado do diabo aqui, tá? Vai lá, vai. Aí eu começo a alugar a bike, que nem o Itaú fez aí em Porto Alegre uns anos atrás. Aí não, tu sai de bike e atropelar por um carro, e aí? O Yellow também aluga as bikes e patinetes, bikes elétricas até, acho que é o Yellow que faz isso, enfim. Mas o ponto aqui é o seguinte, não é demonizar a tecnologia, eu acho bacana, é legal, sabe? Mas a questão é qual é a responsabilidade dessas empresas no sentido de, entre aspas, jogarem as pessoas numa atividade de grande risco, sem informarem exatamente quais são os cuidados que elas devem tomar e tal, que não me parece que é algo que seria livre de informação, sabe? Então, a discussão agora, só para concluir aqui, a discussão agora é qual é a responsabilidade dessas empresas e qual é o nível de informação que elas precisam fornecer, observado o Código de Defesa do Consumidor, tudo, né, e tudo, até onde elas deveriam ir para informar melhor os usuários, né? A questão aí é como é que vão informar. Se vai ter no app uma listinha de cuidados, que nem banco coloca no site, que tem um antivírus e aquela tipo de coisa, né? Se vai botar isso no site, se isso vai adiantar no aplicativo, isso vai adiantar de alguma coisa. Ou já pensou? Claro, isso é impossível, é uma brincadeira, tá? Mas obrigar a pessoa a assistir um vídeo de 5 minutos no patinete antes de sair. Tu vai subir ali, tu aperta ali e começa. Ó, atenção, antes de você poder sair e o patinete ser desbloqueado, assista esse vídeo com os cuidados que você deve ter antes de sair com o nosso patinete. Não me parece uma má ideia. Ah, para, tu vai largar aquela porcaria e vai sair fora. Vai pegar o outro que não tem isso. Vai ficar 5 minutos parado ali vendo o negócio. Mas é que essa é a questão, né? Você tem toda uma legislação que obriga as empresas a informarem sobre os riscos de determinada atividade. Quanto mais risco uma atividade, um serviço ou um produto oferecem, mais informação o fornecedor de serviço deve fornecer para ti. Mas e a questão da bike, Guilherme? Como é que entra aí? Seria a mesma coisa, então. Eu creio que sim. O ponto aqui agora é o patinete, né? E veja, a minha intenção aqui não é resolver esse problema, né? Inclusive é uma discussão mundial sobre isso, né? O ponto aqui é que você tem uma legislação, você tem um código de defesa do consumidor, e me parece que tem um risco aí nessa atividade que não está sendo observado pelo apelo do novo, que é o que a gente sempre comenta aqui. Né? Tem uma coisa interessante aí, que eu estava vendo uma matéria sobre isso, quando eu pesquisei sobre um pouquinho sobre esse assunto aí. Eu vi um cara que é um... O problema é que eles não dizem que formação o cara tem. Os caras só dizem especialista em mobilidade urbana. Especialista em não sei o que. Tá, qual é a formação do cara? Não, o cara pode ser engenheiro de trânsito. Isso, podia ser. Mas o cara fala especialista lá e sem dar a formação complicar. Mas enfim, tudo bem. Eu que não gosto de dizer o especialista, entendeu? Mas tudo bem. O especialista em mobilidade urbana diz que existe um esquema de velocidade máxima para circulação em calçada que seria de 5 km por hora ou 7 km por hora, uma coisa assim. Uhum. E esses patinetes aí chegam a 30. É, 20 e poucos. Alguns chegam até 30 km por hora. É bem rápido. É bem rapidinho. Cara, 30 é rápido. Tu tomar um tombo de um negócio desses a 30, cara, tu te machuca. Então, me parece que tem... É mais uma questão de se regrar um pouco como é que tu anda com essas coisas, né? Do que, fulano se quebrou, de quem é a culpa? Não, cara, é complicado, assim, ele tá conduzindo a bike, ele cai lá num... Se ele cair num buraco na via, tudo bem, ele vai pra cima da prefeitura, né? Uma boca de lobo com 100 grade. Enfim. É complicado, cara. Eu sei que é uma coisa assim, mas ao mesmo tempo querer responsabilizar quem aluga o negócio, sabe? Tudo bem, cara, tem que dar informação, tem que põe o capacetinho, o negócio da informação o negócio da informação é muito bacana. Esse é um assunto que eu gosto muito dentro do direito do consumidor. Já estudei, já escrevi sobre isso, inclusive. Que é a questão do risco, né? Então você pega, por exemplo, um exemplo de atividade de risco. Você tem lá os remédios. Os remédios são produtos que têm um risco inerente muito forte. Então, o que o fornecedor é obrigado a fazer? Ele é obrigado a te dar uma bula, que você pode não ler, mas vai dar uma bula com todas as interações medicamentosas. Sim. Lá, riscos. E se tu ler, tu não toma o remédio. Não toma o remédio, mas ao mesmo tempo, se ele diz que tu pode morrer se tomar aquele remédio com álcool, e tu toma o remédio com álcool e morre, tu afasta a responsabilidade da empresa, visto que ela te deu uma informação e você não cumpriu. Tá, então a questão dizendo aqui... que assim, ó, vocês têm que usar capacete, a gente recomenda o uso de joelheira e cotoveleira, e se possível uma luvinha, e calçado adequado. Mas o ponto é o seguinte, há, por outro lado, também certas atividades que o risco ele é tão reconhecido pelo grande público que a empresa não precisa dar informações porque aquilo é óbvio. Por exemplo, você vai comprar uma faca de sushi, né? Não precisa ter um aviso, não põe o dedo na faca de sushi, na lâmina, porque você vai torar seu dedo fora. Não precisa dizer isso, é inerente, todo mundo sabe que as facas cortam. Torar seu dedo fora. Agora, fica uma pergunta para os nossos ouvintes, isso é algo que a gente fala só aqui no Rio Grande do Sul ou não é todo mundo é torar? Torar o dedo fora. Não, é atorar. Não, eu sei que é atorar, mas a gente fala torar o dedo fora. Atorar, deixa eu ver aqui no meu priberan. Atorar, fazer em touros, existe sim, fazer em touros. Ou em touros, sei lá. Não é mesmo, e aí? Touros é tronco de árvore, tronco do corpo humano ou de animal privado de membros, pedaço de ramo, pedaço de cabo náutico, tálamo. Enfim. Temos duas últimas notícias, o nosso tempo já está acabando. Escolhe uma aí, porque cita uma aí, a outra a gente até comenta. É o novo Android ou o Open Banking? Qual tu quer falar? Novo Android ou Open Banking? Open Banking, Android tem novo toda hora. O novo Android, a gente escolhe e vai falar. Pera aí, cara, mas... escolheu o Open Banking. Duas coisas rapidinhas sobre o novo Android que me chamaram muito a atenção. Focus Mode, ou seja, você consegue escolher quais aplicativos você quer que te incomodem ou te alertem dentro quando tu ativa o Focus Mode. Ou seja, eu vou habilitar o Focus Mode, eu só quero ser incomodado se alguém me mandar um e-mail ou se alguém me ligar. Daí todas as outras, os outros aplicativos, eles não vão te avisar, né? E um controle parental mais amplo lá, que poderia inclusive definir quanto tempo cada app vai poder ser utilizado, em qual horário, após tal hora, né? Então, me parece que isso vai ser bem interessante para a questão dos pais aí, esse controle parental mais granularizado. Isso me chamou a atenção. A parte da notificação lá... Aí o cara coloca tudo lá de novo. E vai ficar vendo o tempo inteiro, né? É, pra terminar, então, aqui, Vinícius... Que é o FOMA, o Fear of Missing... Missing Out. Missing Out vai pegar valendo ali. É. Mas a gente já falou sobre isso, por isso que, a questão do Focus aqui, a gente já falou várias vezes sobre a questão do vício. A última notícia aqui, o último tema, que é o Open Banking, isso aqui eu acho que a gente pode, sim, inclusive, fazer um episódio só sobre isso aqui. É. Mas dá uma geral o que é, a gente fala um pouquinho, depois a gente pode... Não precisa entrar muito no... Sim, a ideia aqui seria... a gente até gravou um insider sobre isso, né? Porque o Banco Central lançou aqui um documento quase como uma intenção de aplicar ou de iniciar o Open Banking aqui no Brasil. Então, qual é a ideia do Open Banking? É você ter uma série de APIs... em que você consiga compartilhar dados bancários dos clientes com a sua autorização, isso é muito importante, com a autorização dele, para outros serviços. Ou seja, a ideia é que você consiga colocar dentro de aplicativos ou oferecer serviços, desde serviços de gestão financeira até você conseguir fazer pagamentos dentro de outros aplicativos por meio dessas APIs. Né? É algo que não é novo no mundo, apenas aqui para ler uma parte de uma notícia que a gente vai colocar lá no show notes, e isso aqui é bem... a notícia não é tão boa, né? Mas aqui, atividade de Open Banking não é novidade no Brasil. O Banco Original, por exemplo, decidiu em 2016 compartilhar seus dados com o Instagram, rede social vinculada ao Facebook, permitindo que o saldo da conta pudesse ser consultado na ferramenta Stories. Ah, não. Não, calma. Não. O sistema também analisa as informações da conta, exibindo ao cliente seus gastos com alimentação, por exemplo. No ano seguinte, o Banco do Brasil abriu uma porta para integrar-se ao Conta Azul, sistema de gestão online de finanças para pequenas empresas, dessa forma disponibilizando serviços de inteligência financeira aos seus clientes que antes não existiam no seu catálogo. Ai, cara. Não vamos esquecer que há anos atrás o Banco Brasil botou o Facebook. Facebook no home banking, cara. Foi nas suas páginas, no home banking. E deu um bafá porque todo o teu histórico de navegação dentro do home banking estava indo para o Facebook. É. E até tu fez um pedido de informação solicitando o porquê que eles estavam fazendo isso. E eles não... Eles ignoraram solenemente. Eu acho que os problemas aqui são os seguintes. Né? Tem um artigo bem interessante do Anquises, né, que a gente está querendo trazer ele, inclusive, aqui para falar no podcast. Né? Ele fala que as buzzwords do momento aqui, ele fala sobre Open Banking. Né? O problema todo desse tipo de questão, por óbvio, é a questão da segurança e da proteção de dados, né? Porque se a partir de agora você começar a jogar APIs para todo lado permitindo essas integrações, vai aumentar sensivelmente o risco disso. Preparem-se, né? Já começar a ter outra, mais uma leva de novos tipos de fraude e de sacanagem bancária sendo feita através dessas APIs, hein? Sem contar que as pessoas vão poder, com a permissão das pessoas e tal. Aí quem vai no banco, vai fazer um financiamento, né? Tu chega lá, faz uma análise lá, tu não autorizou, né? Olha só, tu entra aqui na lista de clientes bronze porque tu não tá dentro do Open Bank. Se tu for um cliente Open Bank, tu passa direto para Platinum e no Platinum tem acesso a outras linhas de crédito mais interessantes. Aí tu vai lá e pum, permite. Mas aí que vem a questão, né? Isso é tudo como a legislação vai lidar com isso. Eu imagino, e já para finalizar, mas eu imagino que a gente deva seguir o modelo europeu de Open Banking. E há uma diretiva 2366 de 2015 do Parlamento Europeu que fala sobre essas questões, né? Que é uma questão bem de direito bancário também, mas é bem interessante que eles focam muito na autenticação. Eles inclusive trazem o conceito de autenticação forte que eu vou ler aqui. Uma autenticação baseada na utilização de dois ou mais elementos pertencentes às categorias conhecimento, algo que só o utilizador conhece, posse, algo que só o utilizador possui, e inerência, algo que o utilizador é, os quais são independentes na medida que a violação de um deles não compromete a fiabilidade dos outros. Ou seja, um múltiplo nível de autenticação aqui, né? E eles focam muito nisso. Muita coisa sobre segurança fala nessa diretiva, né? Sobre análise de riscos, notificação de incidentes e como esses serviços todos devem ser muito bem autenticados, senão vira realmente uma bagunça, né? Uhum. Então, é muito provável, e eu espero, não é muito provável, melhor, eu vou refazer a frase. Eu espero que nós sigamos o modelo europeu aqui, porque sim, se nós fizermos uma coisa muito frouxa e diante do lobby dos bancos aqui no Brasil, aí sim, aí vai estar todo mundo entra no Open Bank, de como o banco quiser fornecer seus dados para quem ele bem entender, e aí você corre o risco, sim, de ser uma festa de dados pessoais aí, né? Que a gente espera que não ocorra. É. Esperança a gente pode ter, Guilherme. A esperança ninguém nos tira, né? É a última que morre. Aquela esperança quase, eu diria, quase que meio infantil, assim, né? Cara, mas a gente tem que... Às vezes a gente tem que ter esperança, mas vamos ver. Nesses tempos atuais, se a gente não tiver esperança, aí vai ficar difícil. Ah, não. Não, sem esperança ninguém vive. E com essa frase filosófica profunda eu encerro a minha participação no episódio 199. Vamos fazer alguma coisa diferente no 200? Em princípio, sim, a gente está aqui em contato com o Fábio Solina, mas em princípio a gente vai fazer também um episódio mais aberto, comentando aí os últimos 100 episódios. A gente podia fazer um episódio que a gente tomou um vinhozinho. Eu não sei, vamos ver. De repente a gente... vamos ver, mas é provável que a gente tenha, sim, o 200 aí, eu, o Vinícius e o Solina juntos. Se as nossas agendas fecharem, vamos torcer para que feche, né? A gente pode fazer isso, sim. Tá, deixa eu só mandar um abraço pro Jonas, se ele ouviu até aqui. Uhum. Eu deixei de propósito para não ver o iniciozinho, ver lá. Um abraço pro meu colega Jonas, lá da CETREM. Saiu, viu, Jonas? Tá aqui. Aqui episódio. Tá bom. Pessoal, muito obrigado aí a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. A gente espera, sinceramente, que esse modelo aqui de episódio um pouco mais aberto satisfaça, né, o interesse de vocês, atenda o interesse de todos. Pedimos desculpas pelo atraso. Em geral, a gente sempre tenta manter a agenda, mas nem sempre é possível. Mas estamos aqui em mais um episódio e nos encontramos agora no episódio 200 do podcast. Aí. Tchau. Segurança legal. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.